Então, Zé dos Fardos, tens aí batalha. Mete essas que estavas aí a pôr no outro dia, daquele programa preto, acho que era o quê? Não me lembro qual era o programa. Estavas a ver se sincronizava. Vê lá aí. Estava a apitar. Espera aí. Foda-se, estava a chegar. Já foi em Platina 4, Platina 4. Estava a dizer que é viciante. Pois é, viciante, não é? Caralho, ué. Agora meteram lá um carro. Dá para andar de carro, anda um outro disparado e vou ter que conduzir aqui, Greg. Tenho que ir comprar as cordas, tenho a corda fedida. Vou pôr a corda ao contrário. Vou péssimo acertar. Uso o som, péssimo caralho, foda-se, está fedida. Tenho que ir lá no barreiro.